Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta. É aqui que o tio vai ensinar o que é ensino. Cheiro de lixo? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro? Que existe ordem e progresso? Enquanto a zona continua no Congresso. Quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Ei! Então bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, ele que nas noites de samba é conhecido como Cu de Reco Reco Wesley Zop. Porra, tá vendo? Tá entendendo o reconhecimento como é diferente? Ainda obrigado. Bem que eu trouxe meu bastãozinho. Do meu lado esquerdo, ele que é conhecido como Reco Reco Gabriel Asmar. Pera aí. Ô, gente, quem quiser comer meu cu tá liberado. Só chegar com ferro, né? E substituindo o insubstituível, temos aqui o nosso homem de meias palavras, o nosso Brownie, que todo dia cedo gosta de ser bem recheado, Anderson Negão. Fala, negrada! Como convidado, temos o mestre do stand-up comedy aqui da região e da garganta profunda com pincéis de pelo de porco, Edgar Agostinho. Dos pincéis, eu acho que é mais próximo de ser um mestre que o stand-up. Estamos aí. Humildade acima de tudo, isso tá é vendo? Bonito, cara. É isso que os jovens é. Têm que você não tem. Mas só... Sim, e a pouca idade também. E a beleza. E a força. E o vigor. Perspectiva. Né? E a perspectiva. E algum talento. Não sei numerar em ordem alfabética aqui. É melhor. Senão é um episódio inteiro. Você não vai ficar falando isso. Apaldurecência. Sim, entendi. Fertilidade. Virilidade. Não chora no banho, né? A mulher não pede, pelo amor de Deus, pra não comer ela. São detalhes. E se você acha que acabou a nossa cota de nomes merda, está muito enganado, também temos ele que já se provou um mestre nas escalações daquela seleção brasileira que joga bonito, joga pra frente, Vandriano! É, dessa vez eu voltei, só que agora eu acho que eu tô fudido. Sentando do lado de Anderson Negão aí também. Quem não estaria, né? Anderson Negão já colocou sua saia de Michelle Pfeiffer aí. Não. E eu gostando aqui esse belíssimo episódio, Douglas Domiciano Ganso, único host que quando vai sair com amigos, não pergunta mais o que é o tal liquidificador de pênis, Wesley Zop. Nem quer mais saber. Não, né? Assim. Nunca mais Anderson Negão me engana nessa, viu? Tem três rolas na sua boca, rolando. Põe de 30 minutos, brincadeirinha. Era o liquidificador. Rapaz, não caiu mais nessa, não. Não, você caiu 7 vezes e você vai cair de novo. Não, não sou, sou inocentão agora. Achou que era uma iniciação de uma seita. Não, ciúte, cara. Não, e eles veem tudo de toga mesmo. Parece uma iniciação de seita. Pinga a vela quente no seu corpo. Até aí engana, pô. Daí ele fala, aquela vez era zoeira, mas agora? Você não quer saber? Mas você ainda quer saber ou não? Vamos gravar. Eu confesso que tô curioso. Não entre em pânico, ouvintes, esse é o podcast Chorume, o podcast semelhante ao pastor cheirando cocaína, pastor de igreja. Não ah, não alemão, não, né? Se for de igreja alemã... Ah, é verdade. Talvez consiga falar alguma coisa lúcida aqui hoje, mas... Muito bem. E antes de começar esse episódio, vamos para os nossos recadinhos. E o primeiro deles é que dia 23 de fevereiro, um sábado, 7h30 da noite, estaremos em Curitiba apresentando o nosso espetáculo Nós Vamos Ofender Você. Com a presença de todos os chorumões lá, Gabriel Asbar, Wesley Zop e eu, e o substituto Anderson Negão. Quero deixar claro mais uma vez que ele é substituto e não é integrante desse podcast. E não vou falar nada lá. Que eu não sou obrigado. E outra, é presença VIP, né? Na verdade, ele é um cara que assiste do palco. E ele acha que o show tá lá na plateia. Essa plateia tá show, hein, meu? Nossa, pô. Essa plateia tá na hora. O pessoal dá umas risadas do lado, ali, coisa linda. Então, dia 23 de fevereiro, no Teatro Enio Carvalho, você pode adquirir o seu ingresso que está acabando em chorume.com.br/ingressos. Não estaremos sozinhos, estaremos com o público, logicamente. E com Deus também. Então estaremos sozinhos, talvez. Mas a questão é, estaremos com o podcast Café com Porrada. Excelente. O maior podcast de humor do universo, Wesley Zop. Estaremos com a presença de Orelha Miguel, Cristian Pedroso, uma disputa acirradíssima lá, vai ter porrada, vai ter pênis na goela, vai ter olho saltando, bagulho vai ser. Vai perder, louco. Né? Você sabe, né? Então tá bom. Muito bem, adquira lá seu ingresso, dia 23 de fevereiro, às 19h30, em Curitiba, você que está próximo aí, que estará na região curitibana, esperamos você lá. E com o apoio da Hero 99. Hero 99 é a empresa que é a solução em designs de tecnologia da informação, seja lá o que significa isso. Dragonfly! O cara que trabalha com tecnologia da Bitcoins, informação. Bitcoins! O cara parece um da maçonaria, né? O cara nunca explica o que ele faz realmente. Ele, né? Vai vir com aquela história de liquidificador de... que é de TI, né? É, vai de TI, tomada óbvio. É TI. Outro recadinho que damos aqui, a maneira que você pode, ouvinte, contribuir para o bom funcionamento desse podcast através da sua contribuição, do seu dinheirinho que você trabalhou aí 8 horas por semana, fez hora extra, e a gente quer ele pra nós. Pra quê? Pra consumirmos um belo travesti, tomar uma bela bola de sorvete e chupar uma bela bola de travesti também. Sim. Então você pode ir lá no chorume.com.br/padrim ou no chorume.com.br/esmola, ou lá no PicPay, se você é das TIs, trabalha na Hero 99, você pode ir lá no PicPay, @chorume, e contribuir com o seu dinheirinho para que esse podcast funcione pra frente, funcione bonito, funcione... Rijo! Rijo, rapaz! Tortão pra esquerda! A gente trazendo pessoas cada vez mais elegantes, não é o caso aqui hoje, mas fazer o quê? Estamos tentando! A gente tenta! É. Porra, não é falta de tentar, não! Claro que não! Às vezes a gente liga pra pessoa 3 da manhã, assim, ninguém atende, mas não é. Pessoal denuncia. Estamos tentando. Então vá lá e faça a sua contribuição. Muito bem. Outro recadinho que não podemos deixar de dar é que voltou, Wesley Zop. Voltou o podcast de Anderson Negão. Ah, agora ele tá realizado. Agora o bicho tá frenético. Eu nunca vi ele falar tanto quanto numa abertura de podcast, bicho. Voltou o podcast apoiado pelo Chorume ali, funcionando no inat.com. Fale mais, Anderson Negão, desse seu... Eu ia falar projeto paralelo, mas é seu único projeto, né? É verdade. Não pode é falar. De vida. É o único que eu pertenço. O inat é uma gama de podcast. Fale em uma língua entendível por seres humanos, por favor. Why not, o quê? Why not, ô caralho? Why not? É uma gama de podcasts. Temos lá podcast de ciências, ciência divertida. Temos o Nat Papo de volta. Em breve vamos ter o Black Cast sem o Kilton. Classifica a ciência divertida... Qual que é o padrão? Qual que é a... Não, a diferenciação? Não. Você tá perguntando pra ele um padrão. Não fiquei curioso. Que padrão? O padrão não existe. Ele nem sabe do que ele tá falando. Então, pra eles mandam a pauta e eu falo. É isso. Eles falam até melhor do que falam aqui. Viu? Então, fala pra pessoa acessar whynot.com.br ou qualquer agregador de podcast, procura como lá. Why not? Why do porquê? Desculpa. Why do porquê? Como que procura um negócio que não dá nem pra falar? Why not? Você coloca o Google pela pesquisa por voz e coloca o áudio do negão. É um derrame e você acha. Prefeitura da Venezuela. Né? Você quis dizer escola de inglês próxima pra aprender na pronúncia? Fale rápido em inglês em 2 meses. Você está procurando fonoaudiólogo? Você está com derrame? É. Você teve uma vez? Você é Anderson Legal. Sim. Ah! Why not, pô? Muito bem, então vamos para o começo desse podcast, o começo onde o nosso menino de ouro, o nosso menino ganhador, ele que está aí com o cinturão de campeão do último episódio de Curradanha vai anunciar o nome desse podcast, Gabriel Asmar, com toda a força de um verdadeiro campeão, aquele campeão que se mantém no auge, aquele campeão com vitórias justas, vitórias incontestáveis, aquele campeão com bilha, adversários. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Curradanha 2, Aventuras Avessas! Aventuras Avessas, bicho! A missão. É isso que eu tô falando. Então hoje será aquele episódio aclamado, aquele episódio pedido, aquele episódio de Curradanha, pra quem tá chegando agora, não sabe o que significa isso, que é o caso do Edgar, que acabou de acordar, ser sequestrado e está aqui agora. É um jogo de stop em algumas regiões do Brasil chamado de Adedanha, com a carinha do Chorume, aquela carinha que só Wesley Zop, Anderson Negão, Gabriel Asmar sabem dar pro episódio. Então vamos pra esse episódio que promete ser o quê, Anderson Negão? Promete ser adedonho. É criativo esse menino, né, rapaz? Então vamos lá pra esse episódio que promete ser adedonho. Os dias passam lentos, cada dia eu levo um tiro, cada dia eu levo um tiro. Não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Mas o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. Mas o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. A curiosidade inventou a humanidade o buraco. Para o nosso ouvinte saber as categorias, para o nosso ouvinte anotar no seu pequeno músculo do amor para ir também participando. Para jogar junto. Para jogar junto com a gente. Então a nossa primeira coluna é... De sexta-feira eu chamo meu cozinho de... A segunda coluna é como usar um recém-nascido morto disfarçadamente, hein? Ninguém pode perceber que ele tá morto. Tá, e nem que é um recém-nascido, talvez. Tá, né? Sim. Tá. Pode ser uma pomba, amor. Tem que estar disfarçado. Pode usar de Baby Alive, talvez. Ah, tá, boa. Frases que a mãe do Zop grita... loucamente ao trepar. Esse eu vou deitar. Esse... Deixa pro pai. Esse. Conhece todos. Loucamente. Maldito! É, o não, que ela fala calma não vale. É, tem que ser o que ela fala loucamente. É, esse Up! Vai tá... Esse vai estar tá em branco pra mim. Traz minha toalha, Wesley! Traz minha toalha! O melhor filme versão pornô é a nossa quarta coluna. Depois o clássico, meu travesti predileto é... Uma pra gente perder alguns ouvintes, Deus é brasileiro, pois, 2 pontos. Tá, beleza. O Brasil tá dando certo do jeito que tá, essa daí não podia faltar. É a mais polêmica de todas, eu chupei uma buça chamada 2 pontos. Então, o famoso nomes de buças aí. Lembrando que Anderson, nomes de piroca não vale. E de cu. Também não. Também não. Tipo, boga, boga é cu. Ah, eu chupei uma buça chamada cu. Quais as regras da pontuação? Acertou sozinho, isolado. E acertou, né? Acertou. É. Que vai ser analisado. Vai ser julgado, sim. Vale 10. Muito bem. Empatou. Empatar aqui é raríssimo agora, mas não. Mas vamos dizer, empatou. Empatou vale 5. Tá. Errou vale 0. Porventura, se eu quiser, você pode ganhar pontos a mais. Por genialidade e criatividade. Por genialidade e criatividade. Gol no ângulo. Então, pode, mas pode então ganha mais. Ou então também, pro seu julgamento, ganhar menos. É, pode ser também. Tipo, sabe, no ganhou, seu caso, sim. Ganhou é sozinho, mas não é 10, não. É 7. Vai. É, pode ser. Tá, entendi. Então, beleza. Percebi que vai ser justo. Olha só, o cara quando não vem treinado já começa chorando desde o começo. Sim, sou mas eu mesmo. Mas o ouvinte tá aí pra ver a farsa que você é. É verdade. Muito bem, então vamos aqui no nosso sistema eletrônico de sorteio de letras, para não precisar ver a mão nojenta de vocês. Muito bem, a primeira letra sorteada de hoje é a letra Q de queijo. Valendo, não, meus valer. Queridos chuchuzinhos. Stop. Filha da puta. Porra, com o quê? É ladrão ou não é? Suei. Opa! Acho que vai ter vários zeros aí. Né? Eu acredito que não, hein? Deixa isso com o pai. Deixa com o juiz ali. Muito bem! Wesley Zópio, se você não reconheceu essa voz, foi o primeiro a gritar stop. Exato. Então o primeiro a falar aí. Wesley Zópio, de sexta-feira, você chama seu cozinho como? Quitério. Quitério. É o nome que eu dou pra ele. Vem comer meu quitério. Sim. Hoje o quitério tá com fome. Aí desmotiva. Hoje o quitério tá dando bote. Quitério. Hoje o quitério tá guloso, hein? Sem critério algum, né? Sem quitério. Sem quitério. Mas tá, sabendo que você não tem nomes muito criativos para o seu cozinho, então o quitério. Precisa falar sempre do diminutivo que dá um pouco de... Anderson Negão. Eu chamo de querido. Querido, porra. Querido. Boa. Hoje o querido... Hoje é dia do querido. Hoje vão regaçar meu querido. Hoje ele tá querido, hein? Gabriel querido. Eu chamo ele de Quati. Quati. Peludinho. E aí, Adriano? É curioso, né? Eu chamo de queijinho assado. Queijinho assado. Mas tem um motivo. Pede, mas é bom. Não, dá pra chupar, é porque ninguém lembra de levar, mas quando tem, ninguém dispensa. Ninguém lembra, né? Tá modesto, né? E você, Edgar? É de querubim. Querubim! Oh! Oh! Duro que tem cara de ter um querubinzinho ali. Inocente, tatuado. Eu chamo de queijadinha, meu. Então todo mundo ganha 10, acredito. Até o Zop. Até o meu que eu tenho um nome de velho aqui. O Zop mereceu 7,5. Critério. E aí, como você usa um recém-nascido... Morto disfarçadamente, Anderson Negão. Não. Não zero. Pôs? Então zero. Anote zero aí. Gabriel Asmar? Eu quase usei, mas não usei. Não quase usou. Usei. Vandriano. Eu tô no time do Negão. Foi com zero. Os caras ficou 2 horas dando nome pro cu. Não, ficaram pensando que a minha mãe grita. É isso. O cara pensou até no slogan do cu dele. mas ficou bom, é, vai. Tá bom, vamos admitir. Cada um investe onde dá. Exato. E aí, Edgar? É, eu não sei se vale, mas seria uma bola de queimada, né? Não, mas é uma bola. Mas né? É de queimada. Uma queima-bola. É que eu não sei se um bebê quica, né? Então é, não sei não, se vale. Não, Edgar, zerinho. Ah, poxa vida. A gente devia tratar você bem, porque você é visitante, mas foda-se. Mas tem que ter um limite, né? É, eu disfarcei ele de um quartinho de estimação. Meu cu! Não, mas eu não sei se ele estima pelo seu cu, né? Ai, ai. Ah, sextas-feiras. Ah, na sexta. Já tá apodrecido, peludo ali. Ah, é? O que, que é isso no canto? É um quartinho de estimação. É verdade. E você, Wesley Zop? De queijo Minas. Pelo cheiro também. Crianças mortas pedem queijo. Todo mundo sabe é disso. Verdade, é verdade, é verdade. Por mais que você passe desodorante nela, você já reparou? Não adianta. Não adianta. É melhor passar a essência de queijo. Já dá uma realçada. Já acelera, você já acostuma também. Claro. Gabriel Asmar. Frases mas, peraí, que amanhã. 10 pra todo mundo aqui? Não, 10 pra quem respondeu. Pra quem respondeu. Ah, então, menos o Edgar que tentou roubar com a bola de queimada. Queimadesbol. Queimadesbol. Gabriel Asmar, o que a mãe do Zop grita loucamente ao trepar. Quero mais. É verdade, é verdade. Mas, como assim é verdade? Peraí. Não. Todo mundo sabe. Mas nível Tang, ele quero mais. Eu quero mais desse suco. A mulher está com sede. Mas não temos laranja. Experimente esse novo pau. Sabor toranja. Tora, né? Maldito. Vandriano, você é um conhecedor da arte milenar de comer a mãe do Zop, hein? Não, pera, Vandriano. Eu descobri que eu não tô comendo sozinho, porque o meu também quero mais. Eita! Ah, então é 10. Então é 5. Vocês não estão dando a segunda, né? Edgar. Ela fala... Quem que tá aí mesmo? Sim, não sabe. Ela tá de quatro, entendi. Ou tá no escuro também. Às vezes é tantos ali que ela já perdeu a conta. Verdade. De quem a vez, né? É. Ela falou pra mim, que pausão! Loucamente! Loucamente. É, tem que estar louca. Ah, tá. Em sã consciência. É verdade. E outra, ela fala ali pra me estimular, pra, às vezes, né, até... Tá, pra, dar uma, pra manter a paudurecência. E você, Zop, o que você acha que sua mãe grita? O que eu espero que ela grita é, que isso? Cinco. Não, gente, vocês têm que dar um crédito porque é minha mãe. Tá bom, vai. Tá bom, vai. 10, vai. E aí, Anderson Negão? Quack. É um cara que é perito no assunto. Já ouviu várias vezes. Ela imita uma pata. E mal, né? Porque ela fala quack. Ela leu uma onomatopeia. É, quack. É fã do tio Patinha. Imita de patinha. É, de tanta moeda que ela recebe ali, né? Pode... Ah, agora entendi. Na caixa 15, forte. 15 pra você. Aê, ah, filha da 15. Puta. O melhor filme versão pornô, Vandriano. Você... Ah, eu tô sem criatividade, foi zero. Faz tempo que você não assiste um pornô também, mas de qualidade. Puta, aqui tudo vai muito mais rápido. O X-Videos matou o pornô, fala matou, a verdade. Matou, acabou. Você nem vê mal o título lá. E aí, Edgar? Esse filme aqui ele foi até censurado, né? Que era a versão pornô do Querida, Encolhi as Crianças. Oh. Encolhi as Crianças, não, mas... pausada. Né? Mas é que o meu também é Querida, Encolhi o Meu Pau, então... Pô... Tá, foi baseado no mesmo. Princípio é o mesmo. Baseado em fatos reais, então... Sim. Poxa vida. Desculpa, desculpa. E aí, Wesley Zupa? Querubita e o Pônei. Ah, vai inventar assim? Não, mas zero, né? Eu não lembrei, Lembrou, mas... Quando você lembrou, aqui é um jogo uma amostra de cinema independente da Suécia, disse que... Pois é. Depois eu sou injustiçado. É, querubita. Falou stop, eu podia ter feito mais. Em vez de Quitério e o Pony, aí tudo bem. É verdade, é verdade. Desculpa, gente. Anderson Negão. Quem mexeu no meu top? De coach, de coach. Quem mexeu no meu toba foi foda, hein? Muito bem, o Gabriel Asmar. Quarteto Fodástico. Porra! Aí sim. Quarteto Fodástico, o clássico. Um gangbang. É um gangbang. próxima coluna aqui, começando com o Edgar, meu travesti predileto, Edgar. Qualquer um. Gerônimo! Campeão! Campeão! Campeão! 15, 15, Edgar, muito bem. Parabéns. Meu, é Quercia boladona, né? Ah, filha da puta. Usou Quercia também. Usei Quercia chuca feita aqui. Que é a mesma pessoa, mas em datas diferentes. É o nome dele de quinta, né? E o seu de quarta. Cinco, viu, Ganso? Não roubar aqui, não. E aí? Zero. Não, zero é com Z. Gabriel, né? Asbar. Quaresmona. Quaresmona. Aquela que passa 40 dias ali, ó. Bombando na sua nuca, né? Vandriano. Ah, que LED é meia foda, né? Quem conhece ela? Uma véia já que não aguenta mais inteira, né? É verdade, Vandriano. Muito bem aqui. Deus é brasileiro, pois queria gravar um chorume, obviamente. Eu acho que é até mais, como fala, mais ético o que você colocou, hein? E aí, Wesley Zop? Porque ele queimou o time. Ah, queimou, queimou o Flamenguinho. Nossa, que humor do bem, familiar, né? Friend family. Por isso que eu falei, foi mais ético dele. Que humor. Merecia 15. Nossa, Wesley Zop, que humor infantil, né? No caso de 10 crianças. Um ponto pra cada criança. Se você continuar com esse tipo de piada, eu vou te colocar no container, rapaz. Estão escutando um helicóptero. Deve ser a Polícia Federal. Não é possível. Qualquer coisa a gente queima os óculos. Com a bola de queimada. Né? Ah, não vale ponto. Tá tudo contextualizado aqui. Não, aqui é o roteiro, rapaz. Anderson Negão. Zero. Tá. Porque ele é um zero. Gabriel Asbar. Zero também. Vandriano. Eu parei no travesti. Edgar. Não, eu parei também. Não, eu tenho mais um que eu acho que também vai ser zero. Quer falar ou... Não. Só tem o quê, na verdade, aqui só. Próxima não. Categoria. Ah, na próxima? Não. É, a próxima categoria eu chupei uma buça chamada... Diga lá, Wesley Zop. Quero pica. Tinha gosto, né, de quero pica. Tinha gosto. Sim, é. Anderson Negão? Kikita. Não, pareceu muito fácil. Seria Quiquita. É meio duende, né? Mas tá. É. Aceitável. Eu fiquei meio chateado. Vou admitir que é uma velha bem raspada. Tomara. Claro, gente. Ou pelo menos uma maior de idade. É. Bem raspada. É, ainda mas assim. Não é Quiquita. Então. Manão. É isso. Manão é uma eterna criança, né? Então, tudo bem. Igual o Didi, né? Vamos lá, Gabriel Asbar. Só saiu o Quack. Não, Quack. Poderia ser a bússola da mãe do Zó. Da mãe do Zó. Que imita um patinho, realmente. Ele mais grita mais pra uma galinha ali. Vamos lá, Vandriano. Zero. Faz tempo, né, Vandriano? Vai. Muito tempo. Edgar, vamos lá. Carla. Quarla, né? Quarla. É que ela era analfabeta, né, a dona dela. Então... às vezes tem uma, tem isso. Isso acontece. Tem cartório, né? Nem toda buceta sabe ler, não. É verdade. Preciso aí do juizado aí. De se menores? Quarla vale como nome de buceta. Assim, Kikita tá valendo? Não? A Carla. Kikita é uma anã senhora bem raspadinha. Agora é Quarla. Quarla é o quê? Não dá pra Quarla. Saber. Quarla. Vamos aí. Vamos Quarla tem nome de dança. Você convidou o rapaz. Não, vamos desmerecer você. E aí, Vandriano, Quarla é nome de buceta ou não? Ó, eu vou dar uma moral pra ele. Não. Meu aceito, minha derrota. Ou seja, ele precisa procurar mais bucetas aí. Gabriel Asmar, Quarla, você comeria uma Quarla? Não. Parece que já tá usada. Já tá parecendo um colar. Tá larga. E aí, Anderson Negão? Não dá pra comer isso. Comedor de quiquitas do encarnação. Maldito, bicho. Zob, você chuparia uma Quarla ou não? Vem chupar minha Quarla. Parece meio vara, parece meio rola também. É estranho, mas quarluda. Eu iria, vai. Olha que quarluda. É, quarluda ficou brava. A não ser que a pessoa fale, vem chupar, daí você fala, quarla? Não, não. Daí, ter contribuído por piadas merda nesse nível é zero pra você. Né? Você tem que pensar, você tem que uma responsabilidade sua, social. Somando as pontuações aqui, 7 mil pontos. Ué, mas peraí. O meu só deu 55. Prontos! Espero que saia uma letra melhor. Né? Oh, melhor que quem só se for o K, rapaz. Daí, nome de Bucito, vou pôr Carla. Aí tá certo. Não, aí todo mundo aceita. Aí é básico, né, bicho? Então vamos lá. A segunda letra sorteada aqui é uma letra ótima. Filha da puta. Stop! Filhas da puta! Claro que não, né? Não sabe a regra do stop. Não, pode acabar de escrever, isso, toda a coluna. Não, não. É que tá aqui, ó. Tá na metade. Ah, é pra escolinha do Chaves, filha da puta. Tá bom, então. Gritei stop, todos parados. A primeira coluna, então, começando comigo. De sexta-feira, eu chamo meu cozinho de usável. Oh. É, tem que ter aquela propaganda enganosa, né? Não é nosso, perfeito, mas... Mas tá usável. Tá, é, dá, usável, dá pro gasto, né? É bicho? Justo. E você, Wesley Zop? Uranos. Porra. Ciência do bem, tá vendo? Ciência divertida. Ciência divertida. Uranos. Enfia o pau e ele cai. É, do tamanho de um planeta já. Regaçado, azulado, estourado. Frio. Sem vida. É, começou a morrer pelo cu já. Dá só pra ir com foguetão, né? Mas dá pra ir. Dá pra ir. Dá pra ir. Anderson, Negão. Urubu. Fede igual. Come tudo os pintos, é verdade. Todos os pintos carniços. Só os pintos pinto que fede. Sabe? Muito bem, Gabriel Asbar. Seu cozinho de sexta está chamando como? Uber. Pagou, levou, rapaz. Transporte de tudo. Não é Uber Pool, não. Ele tinha essa opção. É. Uber Pica. Vandriano. Ó, eu pensei no lado social, como se fosse um cara fanho falando. Uzinho. Cu de fanho. Não, na comunidade dos fãs vai bem. Vai bem. Então ali, ó. Bem. Já conquista uma galera. É verdade, tá certo, é verdade. Verdade. Quando você foca o seu nicho, é mais fácil você atingir as pessoas. É verdade. Edgar. De Ulisses. Ulisses. Porque ele vai viver uma epopeia. O velho. Um cu herói, rapaz. Um cu que encara aí atrocidades. Gigantes, gigantes de um olho só, e coisas desse tipo. Ciclopes. Isso, ciclopes sem ombro. Ciclopes sem ombro. Ulisses, sim, porra. Ah, claro, pô. Como usar um recém-nascido morto disfarçadamente, Wesley Zop. Urso de pelúcia. Fala que é ursinho. Classiqueira, né? É, carrega no colo, vai pra todo lugar, dorme com ele abraçado. Exato. Muito bem, muito bem. E você, Anderson? Uber. Mas de motorista ou de carro? De carro, você monta nele e sai. Um anão, sabe? Recém-nascido de motorista ou de carro. É pior que o Gugu de táxi. É o disfarce do Gugu, é um bebê morto agora. É. Ah, é o Gugu. Ah, é o Gugu. Ah, não. É o Dadá, Gugu Dadá. Gugu Dadá, nenezinho. Doente! Gabriel Asbar. Esse é meu calcanhar de Aquiles, né? Seu calcanhar de Ulisses. É porque eu tô no ramo de animar enterros de recém-nascidos. Eu não sei usar ele de outra forma. É verdade. Só monetizar. Monetizar. Muito bem, Vandriano. Ah, zero. Eu tô sem criatividade pra isso. E você, Degar? Eu ia começar a escrever, eu escrevi um U. Ah, então. Mas dá pra fazer um U com um bebê recém-nascido, vira um letreiro. Eu acho assim que é uma questão de arte contemporânea, né? Você não, mas tipo, daí... É um minúsculo, tem que falar que é um minúsculo. Não, mas peraí, daí o Edgar vai tentar passar essa em todas as vezes. Ah, e o S, dá pra fazer um S. Você pode... Sou não. Contra, sou contra. Eu voto que vale, porque ninguém arriscou um letreiro aqui, mas daí não pode repetir mais aí. Tudo bem, vai. Porque nenês são gordos. Mas o morto, ele já vai estar meio... Ah, ele vai inchar, vai estufar. Mas que morreu afogado, desgraçado? O corpo estufa. Daí, não, mas não falou de quanto tempo. Então não dá pra fazer recém-nascido, morto. Mas ele é recém-nascido, é um recém-morto. Morto faz 10 anos, mas morreu. Mas dá pra fazer um com os ossos. Dá pra fazer um com os ossos. Então vocês dois defendem aí. Vocês não vão comer o cu dele, vocês sabem. O Ulisses. Mas não pode comer o Ulisses hoje aqui, não. O meu que não é nem sexta. É, não é sexta. Dois votos a favor. Adriano. Ó, eu vou continuar na meta, não. O Adriano tá lutando pra não ser o último. É, ele vai prejudicar. O objetivo não, é não perder. Não, tá errado. E pela estratégia sua, Adriano, 10 pontos dela. Boa, boa, boa. O cara que joga de estratégia merece pontos. Gabriel Asmar. É pra você. Dois não contra dois sim. O Vandriano, ele tá aqui querendo desacreditar o menino, que ele tá falando assim, ó, Ulisses? Ah, quem come um Ulisses, bicho? De sexta não vou nem tentar, então. E aí? Mas eu acho que não é válido. Não é válido. Gabriel, senão eu coloco o em todos e daí todo. Stop. Essa é a questão de como você saber ali e convencer seu Miguel. Sim, mas daí é marketing, artista. Não é stop, né? E eu uso o meu recém-nascido morto disfarçadamente como uma unha do dedão. Unha do dedo. Tá, claro. Não, tá. Não, dá pra enfiar. Mas daí o dedo é um esperma, não um bebê ainda. Não, você fala, eu tô unhudo. Mas aí? Não é um recém-nascido morto, né? Não, isso aqui é um esmalte que eu passei. Os esmaltes têm tanto nome esquisito. Pode ser recém-nascido morto. A pessoa fala, não é um recém-nascido morto? Ah, a cor do esmalte que eu passei é essa. Achei que era roxo. João foi na feira, mas não. Ô, Zop, depois de ter me dado 10 pontos sem eu colocar nada, se fosse eu não retrucava não frente da sua folha, hein? Então 10 pontos pra mim, que eu mereço. Então 10 pontos. Frases que a mãe do Zop grita loucamente ao trepar, Anderson Negão. Ui! Ah, peraí. Ui! Ui! É uma boa interpretação. Se ninguém colocou ui, 11 pontos pra você. Pela interpretação. Eu tô admirado da voz grossa que a mãe do Zop tem. Gabriel Asmar. O que essa véia grita aí, galera? Seguindo aqui a intenção de Anderson Negão, lembrando do grito de guerra de Garoto Vaca em episódios passados. Ui! Ui! Ah, ui! Mas é ui, ui. É ui, é ui. Mas foram 3. Mas 5, 5. Você perde porque a interpretação dele foi melhor. Fica com 6, então? Não. Fica com 4. Você põe 0. Você põe 0. 2 com 5. Eu acho que você tem que ficar quieto quando tá ganhando. Adriano. Eu tô imaginando que a mãe do Zop pode ser mineira, então ela vai mandar um uai. Pode ser. Ou americana, né? Uai. Por quê? Why God? Porque não why not? Porque ele tá indo lá disfarçado de Nath, o negão. Muito. Edgar. Um só? Olha, típico, típico. Parabéns, Edgar. Tá vendo como quando você quer, você consegue? Consegue. Só tem tempo. Eu coloquei que ela grita, usa meu corpo! E aí, Zob, o que você ouve? Usa meu corpo, dedo de recém-nascido morto. Fia esse dedo grande. Eu coloquei, uhul! Ah, uhul! Achei bem bosta. Perto de ui, aí. É diferente de ui. E aí? Ou ela tá comemorando, tô pensando que ela tá feliz. Tá, vai. Vai, 10 pontos pra você, tá, vai. Obrigado. Apesar de não merecer. Vamos lá, o melhor filme versão pornô, Gabriel Asmar. Ultimato Porn. English! 15 pontos, 15 não, pontos. Parabéns. Cara, parabéns. Se apropria parabéns, do inglês. Vandriano. Agora é uma gozada louca, né? Uma gozada louca. Edgar. Não, essa eu não consegui. Eu sou péssimo com o... Eu sou péssimo com o... Muito bem, eu coloquei aquele clássico lá, uma pica no Jardim de Infância. Quiquitos, vários quiquitos. Uma pica no Jardim de Infância. Vai dizer que não tem picas no Jardim de Infância. Tem. Sou eu que faço os filmes, não. É verdade. Mas nem Zop. Um estranho coitinho. Muito bem. E você, Anderson Negão? Um pau muito louco. Seria o... Morto muito é, lindo. Tá... É justo, vai. É aquele pau que vem rodando. Né? Pirocóptero. No caso do Zop, poderia ser um pau muito morto. Né? Aí não seria porno, ninguém mas com vez. Música. É, com música ele vai. Ah, tem que tocar é, música. Meu travesti predileto, Vandriano. Ó, vou manter o padrão de 60 anos, a Ulair. Nossa! Mas não deu nem seu trabalho de trocar de nome, né? O travesti é servente de pedra. Trabalha na olaria. Ah, olaria. Ulair mesmo. Não, mas não tem um nome aí, Rebeca. Ah, meu nome é Unicef. Ulair. E aí, Edgar? Não, eu falei, eu não consigo. Não consegue. Não consegue, mas é criterioso, né? Mas consegue. Fazer tem que fazer não, direito. Mas não é que ele não conhece, ele não gosta de falar nome de travesti com o... Eu fui na clássica Úrsula Ursona, rapaz. Aquela peluda. Aquela peluda. Não sei se vai valer. Mas o meu é Ursolina em Gatafundo. Ah, então é 5. É 5, né? Baseado igual aí. É a mesma. Baseado pessoa. Em ursos. É sim. Anderson Negão. Fazendo uma referência ao episódio anterior, o Biratã. Bem anterior. Mas não, ele travesti com o nome Biratã. Travesti índio. É que na verdade era um índio. Ele foi lá e comeu e achou que era travesti. Ah, é pelado e tem cabelo comprido e eu meto. Tá sem pelo? Tava procurando a flecha, o negão dele. Falou, você viu minha lança? Eu vi, sim. Pega aqui. É 5 de qualquer forma, porque todos nós comemos a Úrsula pelo dono. Ah, cara. Então, Lúcio, é 5, assim, é 5. Assim. Edgar, é. Deus é brasileiro, pois... Eu vou ficar devendo nessa também. Ah, eu entendeu? Coloquei uma homenagem ao nosso querido presidente, porque Ustra é brasileiro. Ah, humor do bem, humor do bem. Tudo bem, né? Tudo bem. Wesley Zop... Urra quando nos fode. Isso são os trovões, será? Acho que sim. Ah, tá, parece. Tá mais do Rio de Janeiro, né? O pessoal que... alagado lá. Vamos lá, Anderson Negão. Uiva quando vê um caminhão de gás. Quando vê um caminhão de gás? Isso é coisa de Deus, velho. Muito específico. Isso só pode ser Deus. Isso é coisa de um Deus que é brasileiro. O que aconteceu? O que aconteceu, Deus? Olha o caminhão de gás! Olha que invenção humana! Olha. A humanidade é linda, rapaz! Não, imitando o caminhão de gás, é, né? Gabriel Asmar? Deus é brasileiro, pois usa bermudinha. Ah, ah, mas por calor! Saco agora do juiz! Aqui, rapaz! Aqui. Coisa de um Deus brasileiro heteronormativo, rapaz! É verdade, é verdade. Vandriano? Zero. Zero. Porra, Vandriano, tá precisando tirar ponta de cara aí. vamos ver se vai tirar. Tá pior que Anderson Negão. Não precisa humilhar o convidado, ah, não. É. Eu chupei uma buça chamada... O vinha passa. Ah, deve ter sido da Ulaí. Enrugadinho. Enrugado e roxinha. Sim, deve ser da Ulaí mesmo. É. Ou da Ubiratã. Não, é da Ubiratã, um guerreiro indígena que ele comeu. E aí, Wesley Zop? Umedecida. Umedecida? Não, mas espera aí, Wesley Zop. Você respondeu todos e não tinha gritado stop? Como mas eu assim? Tinha acabado de escrever. Ah, que não tem essa não, não Wesley Zop. Eu tava acabando de escrever o Estranho Peitinho. Ah, zero pontos dessa pra você. Como é que é essa? Qual? Na umedecida? Na última, né? Obviamente. Não tem como umedecida. Saber qual você roubou aí. Umedecida. Zero pontos. Vem com essa não. Ladrões não passarão. Maldito. Anderson Negão. Zero. Aí, ó, tá vendo a honestidade? Mas o meu tá escrito! Você vai ficar com zero pontos mesmo, mas parabéns pro senhor. Gabriel Osmar. Umidinha. Maldito! 10 pontos! Maldito! Pela genialidade, rapaz! Vandriano. Zero. Zero, zero. Já começou a ladroeira aqui. Edgar. Úlcera. Úlcera. Que queima. Úlcera porque queima. 10 pontinhos, então fazendo a soma aí, 10, 20, 30, 40, 7 mil pontos pra mim. Ué, mas... 55 de novo. Toda vez ele faz 7 mil, pô. É, a minha soma tá errada, é 10 pontos mesmo, é 10 e 5 que põe. Queria dizer que a justiça divina brasileira já começou a agir no jogo. É, tô vendo. Vamos aqui no nosso mecanismo eletrônico sortear a próxima letra, uma letra boa dessa vez, pelo amor de Deus. Letra M! Eu Eu acho que é um estoque. Não consegui colocar a cu aqui. É a chance do Vandriano brilhar. Vou tirar os pontos desse moleque. Ele vai passar em pontos o Vandriano nessa agora. O cara fala stop e perde todos os pontos. Ah, com M a gente não avisou, mas se gritou stop com M, perde tudo. Muito bem, Edgar Agostinho. Edgar tá um stand-upeiro aqui na região, né, Edgar? Fazendo show aí. Fala aí, fala um pouco antes, enquanto o Zop põe café pra nós, fala um pouco aí. O que você anda fazendo da sua vida? Eu larguei no estado porque eu tava apanhando de aluno, né? Então eu tive que largar o estado porque eu apanhei de um gordo ainda pra ajudar. Ah, esses, né? esses alunos são que pelo menos agora você me pergunta, já brigou na escola? Posso falar? Já. Claro. Mas você não tem que dar explicação. Eu era professor. Eu já briguei na escola. Né? Pior que parecia aquela, como ele era gordinho, parecia aquela luta do Majin Buu contra o Goku, sabe? É, só o caso, que ele era o Majin Buu e o Goku ao mesmo tempo. Ele era o Majin Buu e eu tava com o Goku na mão, né? Que, pior que o engraçado foi, tipo, a diretora ouviu os gritos, achou que tava batendo no moleque, então desesperado, né, pra não tomar processo na escola, chegou na sala, o professor tá batendo na aluno, na sala, tipo, não, apanhou, batendo com o nariz, boca, né? Tá... batendo com o nariz na mão do aluno. E daí, então, você tá com algum show fixo aí? Fixo ainda não, na verdade nem sei qual que é a minha agenda, eu preciso abrir ela aqui, mas eu tenho Taubaté esse final de semana, o Vandriano vai me levar pra abrir o solo da Afonso Padilha. Não, dia 22 eu tenho a FAC, depois eu tenho Iracemápolis e depois Piracicaba. São tudo no mesmo três, dia? Tudo no mesmo dia, não sei se vou conseguir dar conta. Simultaneamente não? Não, pelo amor de Deus. Porra, esse Vandriano tá explorando você, bicho. Então, ele... Pode ver que ele tá magro. Por isso que apanhou do aluno. Apanha do aluno na escola e do Vandriano no show, rapaz. Tá foda. A gente judia desse Ulisses dele. É por isso que é guerreiro, né? Se bobear, o maluco que ele apoiou é filho do Vandriano, né? Daí dia 24 tem o Santa Bárbara do Oeste no Manuel Lira. E dia 23, Santa Bárbara, 24, Nova Odessa, um show de teste. Então a gente vai testar a piada e... Enfim, a gente não sabe se o show vai ser bom, porque é teste, provavelmente não vai ser, mas é de graça. Vai ser excelente, rapaz. Então, bom é pouco. Bom é pouco. Então vão pra fingir que... É bom, a gente dá risada, a gente saber se a piada é boa ou não, que tudo, a gente não sabe o que tá falando no palco, é tudo novo. E é um show bem, bem legal, é bem experimental, bem Se você quiser, nós manda Anderson Legal, que dá risada de qualquer coisa. É verdade. Então vamos lá. Ele leva um chroma aqui, coloca uma galera pra estar. Vai ser show. Põe Himalaia. E esse show vai ser gravado, né? Eu quero ver se eu coloco no YouTube, então tem que ir pra rir muito, sabe? Assim, pra parecer que é do caralho. Então, eu queria mesmo que a galera fosse. Vai soltar um gás do riso lá na hora. Mas não mude de assunto, Edgar. Toda hora o cara quer lançar um jabazinho. Não, eu já joguei, mas do meio tá aí. Fale aí, de sexta-feira, seu cozinho chama como, Edgar? Minha donzela. Oh! Olha aí, que uma bonito. Lady. Parabéns. Eu quero ir nesse show, hein, meu? Minha donzela. O nome de cu dele é sempre um negócio assim, polido. Clássico, né? Assim, lá, Ulisses, minha donzela. De sexta-feira, meu cozinho é Bete o Louco. Bete o Louco. Wesley Zop, e o seu... Eu não coloquei, né, porque o Edgar gritou, hein? O seu cozinho ficou sem nome, cara. Você tem ideia. O cara que tem nome mesmo no cu, que é Tina. Mas é com T, né? É. De sexta-feira eu chamo ele de mortal. Porque ele dá um mortal pra trás. Ele fica embicando, ele fica embicando. Dá a volta nas pregas assim, ó. Não é um mortal grupado, é grupal, né? Transforma, faz os gomos da linguiça, né? Vai, muito bem, Gabriel Osmar. Como chama o seu cozinho de sexta-feira? Marmelo. Marmelo, é um docinho. É, mas é adocicado. Chupável, né? Chupável. Enjoativo, sim. Não, enjoativo você fica ali 10 minutos. Agora, se você só dá aquela lambida, é bom. É, sim. Bom. E aí, Vandriano? Ah, o meu é o mignon, né? Ah, quem não quer o mignon, o hein? Preço não é de mignon, não. O preço é de mortadela. Apaga o mignon e coloca a mortadela. Vamos ser realistas aqui, vai. Bem valorizado. É. Então, todo mundo 10 pontos, menos o Zop, que é 0 pontos. Que é incompetente. Como usar o recém-nascido morto disfarçadamente? Obviamente, eu coloquei de martelo, né? De martelo, tá batendo na parede. O que é isso? Não, meu martelo. Meu martelo é um pouco mais cabeçudo que o comum, mas tá. Mas vai saindo tinta dele? Mas vai tudo na ênfase que você dá, né? Na credibilidade da fala. É, vai, martelo. Vai na atuação. É, e hoje em dia, o pessoal não sabe mais que é essas ferramentas manuais. É, nem sabe às vezes como é um martelo. O pessoal até pergunta, ah, vou pegar aquele mouse de pregar botão lá. A pessoa não sabe. Não sabe nada. Não sabe mais. Wesley Zop. Marionete. Marionete. Oh, perfeito. Ficou perfeito. Legal. Marionete é perfeito. 11 pontos pra você. Oh, nunca tinha ganhado pontos a mais. 11 pontos. Anderson, legal. Eu tinha colocado, mas eu fiz uma autocrítica. Ah, então falei. Foda-se. Vai, Gabriel Asbar. Foi 0 ponto. Gabriel, conta pro padeiro a porra dessa história que eu não tô afim de ouvir essas merdas, não. 0 pontos aí por me enrolar. Gabriel Asbar. Eu uso de mariola. Mariola! E distrai os loucos distrai do pai. Distrai os loucos. Né? Você tem que dar uma chupada na perna antes ali. Só pra distrair o Anderson Negão, que veio falar dessa porra de autocrítica aqui, não foi? É possível. Aí eu uso de motoca, né? Oh. Acelera nos bracinhos. Assim. O que é isso daí, Adriano? Não, uma motoca. Tem que fazer um barulho com a boca, né? Acelera. Só vê o sangue esguichando. O que é isso? Tá passando gasolina. Tá fazendo gasolina e um olho, parece. Não, tô enxergando a moto, porque ela é ninja. É óleo, é óleo. É óleo, é óleo, né? Muito bem. Edgar. De maçaneta. Maçaneta é bom. Olha. Nem precisa de porta. E nem precisa argumentar, rapaz. Não, todo mundo vai ver que é uma maçaneta. Muito bem, 10 pontos para todo mundo, menos para Wesley, que ganhou 11 pontos. Ele ganhou 0, por causa que começou com autocrítica. E autocrítica é com A. Ai, quer contar a história da vida dele no jogo de estoque. Vamos lá. Frases que a mãe do Zop grita loucamente ao trepar. Anderson Negão. Me come mais! Gabriel Asmar. Mais fundo! É verdade. É verdade. Vandriano. Mete. Mano, por exemplo, você viu que ela imita uma cabra, né? Mete. Ainda mais quando ela não tá depilada. Ela fala, eu sou uma cabrona hoje. Cabrona. Ela fala tudo no aumentativo. Sou uma cabrona. Não, ela fala cabrinha, cabritinha, não. Edgar. Como eu acho que ela usa termos mais antigos... Não, ela... assim, como assim, eu acho? Não, porque eu acho que ela é uma senhora. Não, acho assim. Você acha ou tem certeza? Eu acho que tem certeza. Ah, bom. Ele acha ou tem certeza? Eu acho que eu tenho certeza. Ela fala ali, me entrocha. É um negócio mais antigo. Né? E você nem sabe o que significa, você já... Não, você fala isso aí. Mete deve... o louco ali também. Esse stop tá me deixando bem triste, viu, gente? Só queria avisar. Eu coloquei aqui o Milambe, né? Sempre. É uma live. Uma fã de Raimundo. Exato, exato. E aí, Wesley Zop? Eu coloquei mais. Mas aí não sei se vai valer. Muita gente colocou. Eu acho que vale 5. É, só não. O seu 5. Só o meu 5. Porque o seu parece que é um resumo de tudo que o pessoal fala. Porque você ouve mais. Eu acho que vale 5 porque ele tá ali e ouve sempre. Tinha que ter mais gabarito ali. E ainda mais que você divide quarto com ela. A beliche. Depois do mais, ele tampa o ouvido. Não, depois do mais. Porque eu tampo o ouvido, né? Escuto tudo. É que ele... Escuto tudo que tá acontecendo. Mas o mais não. Mais eu não quero saber. Mais é demais. Mais é demais. É que ele ouve uma parte. Pra ver se a mãe dele não precisa de ajuda ali. Às vezes tá tendo, sei lá, um derrame, alguma coisa. Muito bem, Gabriel Asmar. O melhor filme versão pornô é... É um belíssimo musical, Mamma Mia! Mamma Mia, Mamma Mia. Não é isso, mas cantam isso. Mamma Mia. É isso. É isso. Ah, isso aí é verdade. É isso. Ah, eu é fui verdade, no verdade. Clássico Mega Pênis. Tem até seriado do Netflix agora do Mega Pênis. Ah, o Mega Pênis? Caramba! Aí sim. E aí? O meu é Minha Nada Mole Vida. boa! O que é um jovem, né, bicho? O melhor filme versão pornô pra mim é Mob Dick. Esse merece 10. Não. Sou obrigado a me dar 15. É, né? 15, usou inglês. Eu usei inglês, usei inglês. Diria 14,75. Nesse ponto. É porque que autopromoção é meio criticada. É, 14,75. Acho que é nepotismo isso. E você, Wesley Zorro? Meu currado me condena. Boa, boa. E aí, Anderson Negão? Meu pau matou um cara. Chamava o Biratã, inclusive, né? Meu pau matou um cara. Imagina ele explicando isso na delegacia. Não, mas não é que eu quis matar. Chegou na guela. Peguei o indiano. Chegou na guela. Não aguentou. Mas foi comendo rabo. Né? Chegou na guela, engasgou. Engasgou. Vomitou meu pau e aí já é. O meu travesti predileto, Vandriano. Marcinha chupa-chupa. Marcinha chupa-chupa. É um gostinho de doce de leite, rapaz. Maravilhosa. Edgar? A minha é uma francesa, é a Mademoiselle Munamu. Oh! Oh! Tem dois bigodes, viu? Tem dois Muito bem. Eu coloquei aqui a Moreia Pau Gigante, né? Depois de um tempo você só chama de Moreia, que você já entende. Sim. Wesley Zop. Marcolina Curratina. Marco. Oh! Essa aí você queria falar, né? Da sua particular. Da sua namorada, né, rapaz? Tudo não, bem. Não é. Não vou chamar de namorada, né? Anderson Negão. Mulambenta Chicote. Mulambenta Chicote. Aceitável. Tá novo aí no mercado, não sei se vai pegar. Homenagem ao Beto Carreira. Meio aí, mal também. Vestido, né? Vai. Gabriel Asmar. Mimi chupa pipi. Que na verdade é o próprio Gabriel Asmar. O Mimi, ele tá falando dele mesmo. A Mimi. É assim. E Edgar, Deus é brasileiro, pois... Merdas acontecem. Boa. Muito bem, eu não coloquei nada. Wesley Zop. Zero. Anderson Negão. Mama todos. Que gratuitaço. Deus tem que fazer coisas. Deus escreve certo por linhas tortas. As pessoas não entendem, mas os brasileiros não entendem. É, nem todo mundo. É, exato, rapaz. Gabriel Asmar. Manja rola. É verdade. Não, se ele vê tudo que tá acontecendo, ele manja rola. Ele manja rola. Ele manja de fazer rolas também, porque ele criou tudo. E você, Vandriano? Ah, Deus é brasileiro porque mexe com tudo, né? Sim. É verdade. Eu chupei uma buça chamada marmitinha, rapaz. Marmitinha, pô. Aí marmitinha, sim. Marmitinha, e aí, Wesley? Micareta. Uma festa, né? Com ela, amigo. E aí, Anderson? Minei. Minei, você é doente. Acho que esse aí é menos 5. Você é doente, cara. Esse é menos 5. Minei. Tá. Gabriel Asmar. Graças a Edgar, não consegui terminar, mas saiu MC. Mas não sei se vocês vão considerar. Uma buceta MC? É. MC. Seria MC Bussa, mas não saiu Bussa porque ele gritou isso. Então faltou. Se fosse uma mestre de cerimônias, se você argumentasse pra esse lado, eu te daria os pontos, mas não. Mas era uma mestre de cerimônias. Vandriano. É, milanesa. Ah, na praia, né, rapaz? Salgada e empanada, né, cara? Delícia. Edgar, pra fechar aí. É, manteiguinha. Manteiguinha. Oh, um gosminho, uma candidias e não faz, né, rapaz? Sim, maravilhosa. Porque poderia ser um nome de buça aí. Fica a dica pra Gabriel Asmar. Muito bem, vamos aqui para o nosso próximo sorteio automático. Uma letra... Quase automático. Uma letra excelente pra nós, a letra C de sapato. Vamos lá. Stop. Caralho. Então, Gabriel Asmar gritou stop, letra C. Começando por você de sexta-feira, seu cozinho chama? Curriola. Que leva paus pra tudo isso. De toda obra, né? Muito bem, Vandriano, como que chama? Meu cozinho é o comedor, né? comedor de trolho. Engole tudo, comedor de linguiça. Edgar. Cu. cu. Simples, aí... De sexta ele tá de fogo. É, de não. Sexta, é. Chama... É, a gente é meio amigo. Então põe, então põe cinco. Põe cinco, hein, que o Wesley Zop já se declara cu preguiçoso. Culpado. Culpado. O meu cozinho de sexta-feira, eu chamo ele de Cordel do Fogo Encantado. Oh. Nossa! É poético, assim. Não é possível, né, mano? Por que você acha que eu não gritei stop? Ele tava pensando no que eu chamo meu cu, né? Pegou a agendinha dele. Anderson, negão. Cobre tudo. Cobre mesmo. Né? Podia ser croma tudo, porque ele dá uma cromada no pênis dos outros. Vandriano, como você usa um recém-nascido? Ah, essa eu não marquei, não. Não. Eu não tive criatividade. Marcou o bobeiro. Edgar? De canivete. Canivete. Olha, aí. Yeah. Ó, esse aqui é um bracinho. Mas tem que ser um bebê suíço. Pelo menos. É, a gente não estipulou qual bebê que é. Cara. Às vezes é um bebê suíço. Se estiver na Suíça também, então dá pra fazer o meu uso, que é de cachecol. Engole ele aqui, ó. Que é isso? Cachecol. Cachecol. É, fedendo. Cachecol. Na Suíça as coisas fedem. Fedem queijo. Igual crianças mortas. Exato, porra. E aí, Wesley Zop? Criança anã. Criança, dá pra usar. É. Preguiçosa, sua resposta. Preguiçosa, mas... Mas vale 10? Vale 10. Tá. Não deveria, mas como eu sou bonzinho... Você é muito bonzinho. Trapaceio pra você sempre. Sim, sim. Claro. Falta o meu. Falta. Falta. Cobertor. Cobertor. Uma dica pros mendigos. No seu caso, um sutiã, né? Um sutiã de uma teta uma só. Uma touca, cara. Não, pega o refinanteiro pelos bracinhos. Ai, deixa eu me cobrir. Põe ele em cima do peito. Ali na cama de hospital, ainda bem que eu trouxe esse cobertor. Fica mais gelado, né? Gabriel Osmar? Eu uso ele de calço. Calço, pô. Ali, ó, na escrivaninha, pênis. Só daquela calçadinha. Edgar, frases que a mãe do Zop grita loucamente ao trepar. Cadê os boletos? Ela é muito preocupada com a mensalidade das coisas. Ela é preocupada. Ela tá ali de frente com a escrivaninha, tomando a cama. Cadê os boletos? Wesley, paga os boletos. Ai, cadê os boletos? É verdade. Gente, isso também faz passar um pouco mal. Cacto! Enfia o cacto! Ela gosta daquela coisa ela é mais. Selvagem, ela é selvagem. Daquela coisa mais texturizada, né? Ela fala que eu sou uma cabrona no deserto. Pra lhama, hoje eu tô de lhama. Ai, regaça. Cacete. E aí, Wesley Zop? Curra fundo. Não sei se ela grita isso, gente. Eu nojento, falar a você tá falando da sua mãe. Não, mas é que. Não, mas gente, que falta de respeito com a própria mãe. Não, mas gente, não, pera, não. Você é um demônio, seu. Eu acho que vai ganhar assim. É. Curra que eu gosto. Ah, curra. Mas, é tudo curra. É tudo curra. É, vou ganhar 5 então. É, 5. E aí? Curra a Dânia. Qual é o tema de hoje? Ela grita curra a Dânia. É verdade. Vandriano. Come de novo. Velha golosa. O melhor filme versão pornô é... O Conde de Monte Cristo. Opa! Peraí. O Conde de... Não. É, tem o artigo 8. Então, 0 pontos. Acho que pela criatividade podia ter sido 5. É. Né? Então vou por 5 aqui. Foi 4,75 porque você não pode ficar se autopromovendo. Não foi o Gabriel que sugeriu. É verdade. Eu só faço o que o povo pede, rapaz. É, tem razão. Wesley Zop. Eu não coloquei, graças a quem gritou stop aí. De também não. Anderson Negão, Gabriel Osmar. Clube da Xuca. Clube da Xuca! Parabéns. Ninguém fala sobre o Clube da Xuca. Segunda regra, ninguém fala sobre o Clube da Xuca. E mesmo se a pessoa não fez da Xuca, você não pode falar pra ela, que fica chato, né? Vandriano. Aproveitando que ele tá no cinema aí, como treinar o seu pintão. Boa. Edgar. Conan. A história de um bárbaro sarado que quebra todas as coisas com toba, né? Seu cu de homem. Ele pega a espada com toba. Ele guarda tudo no toba. Quebra um coco verde com toba. O contexto que ele faz ali. Conserta carroças com toba. Não tem contexto. Não sobe tem parede com toba. Chapisca que é uma come toba com toba. É o Cuna, né, gente? Já tá no nome, né? Isso tudo é um subtítulo do filme. Na verdade, ele nem é uma pessoa, ele é um cu grande, né? Um cu bombado. É um buraco, né? Muito bem, meu travesti predileto, Wesley Zop. Carlinha chupa próstata. Carlinha chupa próstata. Apesar dos canudinhos plásticos estarem sendo proibidos em todo o Brasil. Mas ela leva o dela. Ela é uma profissão. E aí, Anderson Negão? Carla Murakami. Opa, oh, cinco, Carla, pô. Filha da puta. Carla o quê? Murakami? Murakami. Não, mas peraí. Você é doente. É o nome mesmo, gente. Você é não. Doente. Você colocou RG pra humilhar mais a pessoa? Eu sugiro que tenha zero dele. Zero pros dois, vai. O que você fez? Vai, trouxa. O meu era chupa próstata, caralho. Vai, trouxa. Eu tomei ainda. Gabriel Asmar. Pode ser 10 pra mim? Não, zero, zero. Cacá Trolhuda. Cacá Trolhuda, sim. Vandriano. Partindo do conceito que os dois foram classificados, eu vou colocar Carlinha chupa-saco. 10 pontos. Vandriano, 15 pontos por saber jogar, Vandriano. Saber jogar. É a primeira vez que eu vejo estratégia no... fez um Black Mirror. Ele tinha colocado até Clovisil, velho. Carlinha chupa saco, olhando no olho, no meu olho e no Negão aqui. Não vem tirar sarro do estrabismo do Vandriano, não. Uma vez em cada um ele olhou. É. E às vezes olhou no meio, né? E às vezes olhou no meio. E o travesti predileto, Edgar. É a Cíntia Saidinha. Cíntia Saidinha, rapaz. Mas isso daí tá caro agora, viu? E a minha é Casemira lambe toda, rapaz. Casemira. Deve ser amiga da Ulair, né? Ah, e os dois próximos eu não coloquei, infelizmente. Não pensa assim. É felizmente pra nós. Eu sei que poderia eu ter feito mais. Ah, é. Não me dediquei o suficiente. Mas você se cobra muito também. Vamos lá, Wesley Zop, Deus é brasileiro, pois. Curra mendigos. É verdade. É verdade. Mas curra pela mas na pra vida. Casa, não, é pra ensinar o mendigo. Exato. Exato. Ele não faz na maldade. Anderson. Carca fundo. Esse Deus é a mãe rapaz, dos outros. É, a vida de vocês tá uma beleza. Minha resposta pra dois? É, Gabriel Asmar. Conta causos. Conta causos, é verdade. Pará, é mineiro. É verdade. Vandriano? É, porque coça o saco. Sim. Ele é brasileiro. É claro. Edgar, não esse colocou? Não, então o próximo eu chupei uma busta chamada Wesley Zop. Não, mas é com W. Então vou por zero. Zero aí. Achei que ia passar. Apesar de. Pela coragem, eu mereci um ponto. Só queria, só queria falar que sua mãe colocou o nome dela de Wesley Zop também. Mas tá. Porra, bicho. Eu chupei uma busta chamada Candidíase. Ah. Não sei, não sei se será, não sei se alguém colocaria esse nome. Vandriano. Eu acho que a pessoa poderia comer, mas chupar uma busca chamando. Não, mas ele descobriu depois. Colocar, não é carinhoso. Chupar minha né? Candidias. Às vezes ela é a figura de si. Não. Empoderamento vaginal. É, isso? Ué. Não sei se vai colar. Você apela pra empoderamento todos. Empoderamento, né? Do DST, né? É, Vandriano. Tudo bem. Você como um juiz. Uma pessoa centrada aqui. Não você diz. Como um aspirador de buceta. Partindo do conceito do Edgar que eu tô utilizando, eu vou dizer não. É. Muito bem, muito maldito. Bem. Dito! Sabe jogar, sabe jogar. Anderson Negão? Tomara que ele tenha colocado isso. Não passa, né? Não passa. Então, reprovou, às vezes, ó, zero pontos. Anderson Negão? Chupou uma buceta. Zero. Não, é com Z. Mas Wesley Zop vale. Não, valeu. Valeu. Gabriel Asmar? Cremosa. Cremosa. Pode ser de Candidíase. Chupou. Mas chama de Cremosa. Chama de Cremosa. Aí jogou ali, ó. Enganado. Jogou no passe fácil, meteu o gol também. Não soube como jogar. É verdade. Soube jogar. É verdade. Vandriano? Partindo do conceito que o Zop. O Vandriano, tudo tem um conceito. De que o Zop foi desclassificado. Tá fazendo um TCC, hein? Chico Buarque. O meu é Candidíase. Merece 15. Zero ponto, Vandriano. Não. Zero ponto. Zero ponto? Zero ponto. O público já esperava isso de você. Edgar. Cerveja quente. Cerveja quente. Na hora tava ruim, mas dá pra melhorar. Dá pra salvar. Não, não deixa de ser cerveja. Não, não isso, é busca. Podcast é um lixo. Não, não, é o lixo do lixo. Quando eu te conheci, achei que tava apaixonado. Mas quando eu vi sua mãe, percebi que eu tava enganado. Ela é maravilhosa, seu pai é que passa bem. Vamos terminar nosso caso, baby. Gostar da sogra, eu sei que não convém. Eu amo a sua mãe, essa véia é meio xodó. Eu amo a sua mãe, você até que é gostosa, mas a véia é muito melhor. Então vamos aqui pro sorteio da próxima letra, mexendo aqui os nossos pirulitinhos, pegando não a próxima... Tô mexendo o meu, né? Pegando a próxima letra, letra V de Nossa. Vietnã. Boa ideia. Fim dos tempos aqui, hein, gente. Tamo fudido, né? O 2 anos depois do primeiro Cugadã e vê como a gente tá lento, né? Não, esse aqui me humilhou. Vamos lá. Anderson Negão, de sexta-feira, esse belo cozinho seu, arredondado, esse botão de ouro, esse curiosinho, você chama como? Vandriano. Ah, pera aí, acho que teve um empate, hein, pelo jeito. Edgar chama o codeiro de Vandriano também. Vandriano. É você... Ó, eu vou sair ganhando nessa, que o meu é Vandrianos. Merece dele. Merece dele. Zero pros outros. Não pensaram nessa piada óbvia. Gabriel Asmar, você chama como? Vuvuzela. Vuvuzela. É que o seu tá pra fora, né? É verdade. Ainda mais quando come tomate. Tá na boca de todo mundo na Copa do Mundo. Eu chamo de Vem Com Tudo. Ah, filha da você puta. Também? Vem com tudo. Então, 5 pontos para aí, todos. Aí, é 10, caralho. 10 pontos para Vandrianos e o Vuvuzela. Como usar um recém-nascido morto disfarçadamente, Gabriel Asmar? De ventilador, né? Ventilador. Põe no teto ali. É, sim. Não tem erro. Ventilador quebrado, às vezes. Que... Ó, não tá rodando. Não, mas tem uma pá caída. Não, é que tá quebrado. É. Tem mosca. Mas quando roda, gato, ele entra. Quando gira, cai bigato. Vandrianos. Essa não foi. Ele é um cara assim. Ele ficou emocionado com o Vandrianos. Eu ocupei muito aplaudido. Tempo no Vandrianos ali, fazendo todo o conceito, desenhando ali. Pra patentear. É cientista, pra ficar legal. É ventríloco. Ventríloco. Oh, mas o bebê é o ventríloco, isso que é o da hora. Sim, é. Tem o boneco ventríloco e o ventríloco. É, sim. Eu coloquei de vassoura, né? Você usa o básico. O básico. Você, Wesley. Eu não coloquei porque falaram stop. Né? Ah, então, Anderson Negroni. Você vende. Você disfarça ele como vende. Você vende. Não. É com S. Ou C. Ou C, se for, só C, né? C, né? Vende. Ah, Anderson Negão. Você vende não tem. Não, mas nem com vende não daria certo. Como usar o recém-nascido morto disfarçadamente? Vende. Vendendo. Não, vendendo. Você não falou vender. Você falou vende. Pois é, aí. Não vai bem. Vem com essa. Não. Podia falar de venda. É Bird Box. É. Frases que a mãe do Zop grita loucamente ao trepar Vandriano. Vai, caralho. Ela é exigente. O que ela grita? Vaza, o próximo. Eu ouvi recentemente ela gritar Valdermito! Oh! É um cliente dela. É nossa, pelo jeito. Sim. Vem em mim. Vem em mim. Ela fala isso, infelizmente. Mas você vê ela falando pelo celular, não, né? Não sei. Não sabe. Não sei. Anderson Negro. Vomita dentro. E ela não tá falando de porra, não. O que me deixou muito mais confuso. Agora eu entendo por que ele gritou stop. Falar qualquer merda, né? Vende. Vende. Tá bom. Vende, se vende. Vômito. 10 pontos porque você humilhou a mãe dos homens. Gabriel Asmar. Vai que dá. Vai que dá, vai que dá. Depois aquele de 3 cozinho, horas ali. Vai que dá. É... O melhor filme versão pornô é Edgar. Não colocou, também não eu coloquei. Vê de vulva. Vê de vulva, bom, bom. Foi parecido. Poderia vamos ser. Vê de vagina. Vê de vagina, cinco pofinhetas. Velozes e Fodelosos. Oh, cara, excelente. Muito bem. E você, Adriano? Foi num parecido aí, Velozes e Curiosos. 5 pontos, então, pros dois, porque o conceito é o mesmo. Meu travesti predileto é Vampeta Mete Forte. Parece que nem era o nome dela. Mas aí ele fala por conhecer, né? Vampeta Mete Forte. Mas, Leisop. Valéria Coçaguela. Ah, muito bem. Lembra dela? Anderson Negro. Valdemar da Festa do Peão. Muito espezinho. Uma referência histórica de Zop. Gabriel Asmar. Vânia Vanvan. Vânia Vanvan. Que mete em vans. E é gaga, né? É Vânia. E tem Alzheimer. Mas vê, ela nem come na van. É que ela tenta falar o nome da... Ah, é a Vanvan. É. E aí, Vandriano? Ah, eu vou na Valcicleia, né? Seu Tinder lá, você tem que tirar do acima de 70. O travestinder dele. Travestinder. Edgar. É a Valdeci Vem em Mim. Ô, oh, Valdeci. A Valdeci. Vem, é classiqueira, né, rapaz? Mestre de obra, né? Deus é brasileiro, pois... Wesley Sop... Varre os pecadores. Nossa! Poético. Padre Pedro aí, tô feliz da sua catequese ter funcionado. Anderson Negão. Que ele é um vencedor. Nossa! Vencedor! Coach de Deus. Campeão. Não sei se ele é brasileiro, então, né? Gabriel Asmar. Porque ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Oh, Vandriano. Vou estragar essa corrente, porque vomita. Vomita dentro. Edgar. Ele vem de coco. Ele vem de coco. E eu coloquei porque ele vai ferrar com todo mundo aqui, né? Então, pra vocês que são inteligentes, Wesley Zop, eu chupei uma buça chamada... Vulva. Jogou no básico. Joguei no básico. Mas de novo. Jogou na preguiça. Mas aqui não valeu, né? Valeu 5 só. É por isso que eu falei aqui. Eu vim de vulva, eu falei, vulva, ué. Tá bom, vai. 10 pontos, vai. pelas pessoas que você anda comendo, sistemáticas, acredito que chamem de cientistas, vulva. Venha transar da minha vulva, vamos copular. E eu tô com o dicionário, né? Vulva, tá, beleza. Dicionário pau meia bomba, né? E aí, Anderson Negão? Vitoriano. Oh, você nem tem que tomar um chá antes. Inglesa, rapaz. Orgulho e preconceito ali. Orgulho e preconceito zumbi. Sim, claro, claro. Gabriel Asmar. Anderson Negão me broxou nessa, então não... Foi, foi o stop dele. Vandriano. Uma busta chamada Velha Torta, né? Eu tô mantendo o padrão de 60, 70 anos. Edgar também não comeu essa vulva. Vamos lá, próxima letrinha aqui é a letra B de Bosque. Stop. Acabei de escrever. Escrevi junto. Ladrão. Ladrãozinho. Mas vai valer a pena. Pra mim, né? E sexta-feira eu chamo meu cozinho de bombom. Esse chama mesmo. Ele fala, a gente vem em casa comer bombom. Já caí várias vezes nessa. Tem aquele chocolatinho, né, rapaz? Chocolate. Tá chamado de badalhoque. Aquele ganachinho com milho, né, rapaz? Ganache com milho, mano. Aquele choquito. Eu não vou mais cair nessa, eu já vou falar. Wesley Zop, como essa rodelinha maravilhosa chama. Obrigado, aliás, pelo elogio. Boleador. Boleador. Quem gole até bola. Pirosquinha. Aprendi a usar. Você sabe que pirosca é cor. Quem a Nath não faz pra esse menino, né, rapaz? Tá instruindo bem. Gabriel Asmar? Bicudo. Bicudo. Vovozela, né? Bicudo. Tem a ver. Vandriano? Eu tenho que parar de copiar do Gabriel. É bicudo também. Ah, 5 pontos eu então para os bicudos. Tampar aqui. Eu me preocupando com o Anderson Negão, mas tem outro. Anderson Negão não sabe nem ler, né? Edgar Agostinho. Benito de Paula. É porque é talentoso. É talentoso. Como usar o recém-nascido morto disfarçadamente, Wesley Zop? Bola de boliche. Bola de boliche. Claro, pô. Anderson Negão? Bola de beisebol. Bola e bola. Tudo é bola? Bola é bola. Tudo é bola? Bola de queimada? Bola de queimada? Eu já tomei um zero ali em cima já dessa bola aí. Bola é bola. Eu era a favor de cancelar o dos dois. Cinco. Ou cinco, né? Ou um das cinco. Vamos no cinco. Vamos no básico. Eles estão se promovendo, né, mesmo? Eles se promoveram, vale quebrado os pontos. Esse Vandriano é filha da puta. Gabriel Asmar. Bilboquê. Bilboquê. Mas se a cabecinha estiver solta, rapaz. Mas tem que ter uma tripinha ali, né? Pra dar um... Não, barbante mesmo. A traqueia ali funciona. Caixa na traqueia. Caixa na coluna. Vandriano. Eu coloquei bola. Que filha da puta. Olha, por isso que ele queria te dar. Que filha da puta. 5 pontos, né, Vandriano? Edgar. De Benjamin. Foi na tomada, foi no nariz, no cu, né? No carro, tá certo, Benjamin. Tá. Eu coloquei de Bela Adormecida ali. Essa aqui é a princesinha. Brincar com sua filha. Essa aqui é a princesa. Maqueia, tudo. Tem vestidinha, peruquinha. Boa. Que doente. Quase que a mãe do Zop grita loucamente ao trepar, Anderson Negrão. Bate na minha cara. Ai, que maldito, bicho. Tomara que alguém tenha falado bate alguma coisa. Gabriel Asmar. Bela Bila. Bela Bila. Ela é meio você, portuguesa. E pra você? Buceta, não o cu. É verdade. Às vezes, no escuro ali, os buracos tudo já juntinho. Empastado. Virou aquele cuceta ali. Já virou aquele cu de boi ali. Cuceta. Já emendou, né? Edgar. Ela fala, bem 10, virou alienígena. Sua mãe é moderna, viu? Ela tem 10. Mas ela ali... Da região ibérica ali, ela também costuma falar beija-me-bucho. Wesley Zop? Bode eu não aceito. Bode eu não. Ela não fala isso. Não sei, não sei. É ela porque se levar, ela fica de zero porque a sua mãe aceita bode. Bode por zero aí. Isso não vem aqui. Quando ela aceita, o Zop fica de bode. Maldita. Então, 10 pontos pra todo mundo, menos pro Zop. O melhor filme versão pornô é Gabriel Asmar? Obrigado por me elogiar, mas na verdade nesse eu não lembrei nenhum filme com B, então falei miseravelmente. Vandriano. Tô zero. O Gabriel não fez. Não, é verdade. Edgar. Também não. O filme que eu lembrei eu não consegui pensar ainda. O melhor filme versão pornô pra mim é Bastardos Inglórios, rapaz. suei pra conseguir isso. Foi foda, hein? Wesley Zop. Brocha de Blair. Eu não queria assistir essa porra, irmão. É 2 horas do cara se filmando e brocha. Às vezes, o cara é pra fazer um doc. É verdade. O pau mole do doc. Tem que dar que é você no carro. Meu travesti predileto é a Beata Arranca Batida, rapaz. Pra você, Wesley Zop. É a Bia Santa Kika, né? Anderson Negro. Bruninha Rancalasca. Rancalasca, meu. Puta que pariu. Eu dói até o toma, né? Meu travesti predileto é bombado. Tem que ser. É obrigação. É. Vandriano. Eu ia copiar do Gabriel, não deu tempo, é zero. Você viu o bombe. É a Brenda Bulimia. Bulimia. E é gorda, hein? Porra, eu não entendo isso daí. Pensa numa gorda. Deus é brasileiro, pois... Edgar. Ele benze as pessoas. Segura, segura a emoção. Deus é brasileiro, pois Brumadinho só tinha argentino. Deus! Deus! Não, mas tá. Valeu. Pior que essa resposta dele encaixaria na próxima. Eu coloquei bens e os escolhidos. Oh, então 5 pontos aí pros também. Benzedores, né? Desculpa aí, Edgar. Bens e rolas. Anderson Negorão. Ele bate o carro. Ele bate o carro, sim. Por isso que ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Brasileiro bate o carro. É uma cultura nossa só. Né? Gabriel Asmar. Deus é brasileiro porque ele bebe pinga. Não vinho. Pinga. Nunca teve vinho naquele cálice. Vandriano. Ah, porque ele boceja, né? Por isso ele é brasileiro, porra. A última aí, eu chupei uma buça chamada... Gabriel Asmar, começa. Buçanha. Vandriano. Eu chupei uma buça chamada bola. Eu confundi com travesti. Não, pera aí. Essa mesa não aceita bolas. Chupa minha buceta aqui, chupa minha bola. É, não tem como confundir, Vandriano. Quando a pessoa fala, chupa minha bola, assim, deve ser buça. Ele quer convencer a gente aqui. Deve ser uma buceta. Era buceta. É uma buceta masculina. Falou errado. Era uma buceta masculina. Fala que é minha trolha, deve ser uma buceta. É um grelo. 0 pontos, Vandriano. 0 pontos. Edgar. Biribinha. Good dia. Estourinho. Mas eu acho que... Não, mas biribinha... Biribinha é gola pequena. Não, mas biribinha pode ser do grelo. Ah, pode ser do grelo. Uma então, biribinha. Tá bom. É verdade. Eu chupei uma buça chamada buça. A resposta tava na pergunta. E aí, Wesley Zop? Benéfica? Vitoriana essa aí. Vitoriana. Bem saudável. É. Uma bolsa chamada... Foi no blá. Foi no básico e ganhou 10. Vamos lá. A próxima letra sorteada aqui automaticamente. A letra E! É? Então, Edgar, como que chama esse Tobia de sexta-feira à noite? Esse Tobia que metade de americano e região já comeu, sim. Mas não precisa falar disso. É o engomadinho. O engomadinho. Daquela golinha rolê. É isso. Do cu, né? Uma golinha no cu. É. Uma homenagem aqui, coloquei de Edeganos. Mas isso aí, Edeganos não é com H? Não. É com M. Não dá pra ser com H, né? Tá no E. Dá pra ficar muito filósofo. Fica muito grego, né? E aí, o Wesley Zop? Égua. Égua, você chama seu cu de égua. Sim, de sexta. Vem começar a égua. Arriégua! Hoje é dia da égua, hein? Não? Égua, égua não dá pra ser o nome de cu. Deixa eu falar com o Gabriel Asmar, que é sensato. Ainda bem, porque o Adriano ia falar que não. É, o Adriano já ia inventar. E olha, aí... Essa coisa aí de... Ó, hoje eu vou dar minha égua todinha. Então, eu acho que não pega. Não pega, não. Essa não, coisa não. De colocar nome de animal, assim, sem justificativa, não... Sem justificativa, tem um parênteses. Ali deve ter um elefante chupa-pica ali, né? Come a minha égua, eu nunca comeria o cu dele. Não, eu ia procurar pau na boca, ia falar pau no nariz, na orelha, mas no cu, eu falo, não, égua. O cu ele chamaria de potro? Zero, zero. Potro você viria. O desespero é grande, eu sei, ali, Edgar voando baixo, você de frente com ele ali, vendo o bicho sair fumaça. Detonar. Então foi um desespero, zero pontos. Anderson Negrão. Estalinho. Daquela leve peidada. Aquele peidinho de veia, né? Você vai enfiando, vai. Ele brincava, ele tá brincando com estalinho, gente. Ai, que pulzinho. Não, o pulzinho daquele que. Ai, foi um pulzinho, gente. Gabriel Asmar. De sexta-feira, meu cozinho tá sempre grudado num pau, então ele é um esquilinho. Entendi. Você viu o contexto que ele tava falando? Quem sabe, sabe, né? Ó, o cara passa a bola na frente da área, o goleiro não sabe nem pra onde vai, é na caixa. É match de primeira. Belo jargão! Muito obrigado! Já começamos! Esse jargão dele vai pegar, hein? Esse jargão vai pegar. Ai, que demônio! Vandriano! Ah, eu chamo ele de esquisito, né? É ver, já ele tá não tudo... conseguiu ler esquilo, né? Ele tava ali, esquisito! Esquisito! Vai, vai, vai! Ah, rapaz! Mas não é que é esquisito, é exquisito! Então, como usar o recém-nascido morto disfarçadamente, ali. No escondidinho, né, rapaz? Caramba, você põe na travessa? É, põe sim, na... purê em cima. Gente, o que que tá aqui? Parece um bebê morto com purê. Não, é meu escondidinho. É um escondidinho. Que eu fiz pra gente comer hoje. Um escondidinho pra canibais aqui. Wesley Zop. Estufa de verme. Oh, da hora. Isso daí até um... Parabéns aí pela ecologia, por pensar no meio ambiente. Pra pensar nos vermes. Exato. Vermes também são gente. Claro. É verdade. Anderson Negrão. Escoador. Escoador. Escoador. Escoa água. Não sei se cientificamente seria possível, mas como você é o cara da ciência divertida aí, vamos deixar passar. Gabriel Asmar. Eu uso meu recém-nascido morto de estilingue. Oh. Pega uma tripa de mico ou a tripa dele. Prende os braços ali. Se for um recém-nascido de mico, né? Mas... ninguém falou. Recém-nascido humano. É, ninguém falou. Estilingue. O meu eu uso como escova. Olha aí. Perceba que os inícios são sempre iguais. É, sempre com a mesma letra. Ele tá sempre com a mesma letra. Ele vem a primeira letra. Eu fico lisonjeado de ser uma referência, mas para, né, bicho? Edgar. De escada. Escada pequenininha. Em cima do bebê. O que é isso? É um bebê morto? Não. É a minha escada pra eu alcançar uma prateleira a mais aqui no supermercado. Ou, na verdade, como ele é comediante, né? Ele é a escada ali. Ele usa piada com o bebê morto. E o bebê morto, hein, gente, aqui no canto? Vocês acharam engraçado? Todo mundo é meio triste, né? Triste pra quê, hein? Meio triste, ainda mais que a gente viu você deixando de morrer, né? Porque o show começa assim. Mas ele morreu de rir. O próximo eu não fiz, mas Wesley Zop, o que sua mãe grita loucamente ao trepar? É gol! Mas quando ela trepa com o Silvio Luiz. Ô, Leonor, você! É dele! Seria mais legal se ele gritasse: no pau! Esse é grande! É, pra você talvez não. Acho que ele não fala isso pra todos. Gabriel Asmar. Eu quero tudo. Ah, olha. Porque ela é gulosa. Velha gulosa. Mas quando ela rouba sua carteira, aí é foda. Vandriano, estoura esse boga. Nossa. Acho que a gente vai parar nessa. A pessoa só tem direito de falar estoura esse boca se ela tá de quatro. Então, fui obrigado a imaginar sua mãe de quatro. Até agora eu não tinha tido esse tipo de pornografia aqui, cara. O ruim não é vocês imaginar, não. O ruim foi eu imaginar. O Adriano não respeita você, mas... Não, o Adriano tá, já foi melhor. Estoura esse boga. Muito bem, Edgar. Isso aqui é difícil ela gritar, mas já gritou que é enjoei. Enjoei. Nossa, raro. Eu raro. Eu nunca vi. Muito bem, o melhor filme versão pornô eu não fiz. Então vamos lá, começar por Wesley Zop. Eu currou. Eu curro. É que era, tem eu robô. Eu curro. Bom filme, parabéns. Anderson Negrolão, Gabriel Asbários. Esquadrão Comicida. Minha mãe chama Cida. Não, caralho. E eu faço parte do esquadrão. Não. Adrianos. Zero. Zero, Edgar. É, Enrabando Nemo. Boa! Eu não fiz. Meu travesti predileto é... Eunice Judoca. Eunice Judoca, verdade. Ela te dava vários ipons. Sim, ipaus, né? Estelona pau de pomba. É. Pô, pau de pomba. Porque quando ela coloca uma pomba. E traz uma paz, rapaz. Vandriano. Edilene come tudo. Edilene é foda, mano. É. Helenice escorrega. Oh, maravilhosa. Eu coloquei aqui Enea Goza Profundo. Enea Goza Profundo, pô, cara. Gritando. Que só com... É. Só transa com amendo. Deus é brasileiro, pois... Ensina os merecedores. Oh. Sim, estou frequentando a missa. Porque ele é esquecido. Pode ser. Gabriel Asmar. Entende de tudo. Brasileiro entende de tudo mesmo. Entende. É verdade. Adriano. Agora eu vou foder com o negão. Esquece das coisas. Ah, 5 pontos. Tá no verbo, tá aí. No verbo. Edgar. Ensina o amor pras crianças. Oh, mas esses aí. São os padres. Você tá confundindo. Mas tudo bem. Os padres estão ali ligamento. A voz de Deus. A voz de Deus. Tô querendo trazer um pouco de pai. Nada. Mas peraí, é 5 ou 10 o ensino? Porque teve 2 ensino. Quem falou? Ah, eu falei ensino. Ah, então 5 pontos. Caralho. Eu chupei uma buça chamada... Espica. Não? É, eu considero, tá, aceitável. Podia ser um eunuco. É, sério. Eunuca. Mas e no Zop chuparia do mesmo jeito. É, se fosse uma pica que não é esse, ele chuparia também. Mas... Anderson Negrão. Zero. Gabriel Asmar. Zero. Vandria. Dei uma folga, zero. Edgar. De Engove. Engove. Olha aí. É boa pra ressaca. Mas... Né? É. Não coloquei nada a soma dos pontos aí. Resumindo, nunca chupamos buças com ele. É. E vamos então para a última rodada. A rodada final. A rodada que vale 1 milhão de pontos. A letra do nome dele. T de Tatuzão. Caralho. Então, Edgar, de sexta-feira você chama seu cozinho de... Teseu. Teseu? Teseu. É uma questão meio grego, Teseu. Né? Ali. Ah, Teseu. Sim, Tem bosta de um beijo, então. Eu não coloquei nada, deixei por último e meu cozinho ficou abandonado. Ficou à deriva. Wesley Zop, o que você pôs? Tina. Tira, pô, classiqueira. Esse aí tá até na RG. O que mais? Anderson Negão. Tatuzinho. Tatuzinho. É Tatu Júnior. Gabriel? Tubérculo. Tudo bem, vai, uma batadinha. Vandriano. O meu todinho, né? Sim. As crianças adoram. A gente come ele todinho. Como usar o recém-nascido do morto disfarçadamente de travesti? Você usa ele de travesti. Sim. Usa de tapete. Pode ser também. Tatuagem. A marca no braço, né? Tem um durex. O que é um bebê morto? Né? Tatuagem exótica. Exótico. Exótico. Gabriel. Eu uso bebês mortos de testemunho. Testemunha. Quem cala consente. Vandriano. É pra tapar buraco, né? Não, mas peraí. Pra tapar buraco. Não, é tapar buraco. Tá aqui, ó. E aí? Wesley Zog. Eu vi aqui, tá. É com hífen, tapa buraco. Usa como de... tapa buraco. E daí eu aceito. Tá, 10 pontos pra você, Rodrigo. Andegar. De Tora. Tora. Frases que a mãe do Zop grita loucamente ao trepar. Zop. Tora fundo. Tora fundo, é verdade. Ela fala isso, gente. Não pire com vocês. Fala o tempo demais. Espero que sim. Fale. Tem que ser mais forte. Isso pros tapas na cara que ela pega. Gabriel Asmar. Topo tudo. Topo tudo, inclusive bodes, viu? Maldita. Adriano. Trepa mais. Edgar. Ó, o meu aqui já dá 5 pra 2, que é tem mais. Né? Tipo, ali tem o tem, aqui tem o mais. Eu acho que eles deveriam vir comigo nessa... Esse fundo do poço do sim. Você prefere afundar tudo? Eu já acho que quem avalia é o Ganso. Daria pra afundar 2. Eu acho que dá 10 pra todo mundo nessa. Vocês dois, vocês três podem ficar com 10. É justo, vai. É, comigo ela canta uma música, ela fala Terezinha de Jesus, numa queda. Não, foi na nossa. Verdade, como ela grita loucamente, é Terezinha! Meio ópera, meio né? Meio heavy metal, né? Muito bem, melhor filme, versão pornô, Anderson Negão. Zero. Gabriel Asmar, zero. Adriano. Zero. O Gabriel não fez, o Adriano não faz. Edgar? É o Titan Neco. Neco? Eu Neco. Coloquei Titan Dick. Ia valer 15. É, mas não ia. Ia, mas baseado na mesma. 5 pontos. Sim. Tudo Mama em Pânico. Tá, Tudo Mama em Pânico. É um clássico. Pessoal assustado, parte pra essa mesmo. Meu travesti predileto é... Gabriel Asmar. Tião da mão. Tião da mão. Tião da sim, mão. Cara. Uma bela mão, aliás. Vandriano. Thaís, teta larga. Teta não, larga. Que tem só uma teta, mas é larga, rapaz. Daí parece que tem três, na verdade. Porque ela também tem três mamilos na mesma teta. Talvez ela tenha três tetas. Pensando bem. Tem três mamilos na mesma teta. De cada que... cor, peraí, você achou que... Só que é um por cima do outro, né? Separadinho, é zoado. Eu posso ajudar o Zop, é que é o bico, um tumor e uma queimada de cigarro, né? Edgar. É a tequileira chupa-pênis. Ah, eu coloquei a Toninha Cavafundo, rapaz. Opa, não, se vai ser cinco, porque eu coloquei Tonha, e Toninha e Tonha é baseado da Antônia. É, sim, é verdade. É. Então, cinco. Cinco. E você, Anderson? Tatiana Quebra-Xana. Quebra-Xana? Caramba. 5 pontos para mim. Muito bem. Deus é brasileiro, pois travestis são anjos na terra. Não. Parabéns. Pelo, não, 20 pelo quesito religioso. 20 obrigado. Quesito religioso. Obrigado. Wesley Zop. Toma tudo sem motivo. É verdade. Vi de Jó, né? O que aconteceu com o Jó. Leia, Jó. Uma apostinha ali, rapaz. Deus tira tudo mesmo. Anderson Negro. Tem dó de pobre. Tem dó de pobre? Que só aqui no Brasil tem. Porque país desenvolvido tá nem aí pra pobre. Não tem pobre, né? Não tem pobre. É verdade. Aí não tem como ter dó. É. Exato. Gabriel Asmar. Toma calote. É verdade. Os caras falam, vou rezar 10 Pairosse, não quer essa porra nenhuma. É verdade. Vandriano? Porque toma no cu, né? Opa, toma e toma, mas toma de, em duas posições diferentes. É. Então, toma no cu, pode ser, Vandriano, 10 pontos. Edgar? Ele trabalha o amor nas pessoas. Trabalha Edgar, aí o menino crente, né? Com a Bíblia embaixo do braço aqui hoje. Pedindo perdão a Deus. Que eu sei que se eu colocar assim, eu ganho 10 pontos. Matou a congregação pra vir aqui hoje. Nessa, eu chupei uma bolsa chamada Wesley Zop. Ó, eu vou até mostrar pra vocês. Escrever Tininha. Então tá, você mostra amanhã pro padeiro, o Anderson Negão. Taturando. Além de peluda, queima, né? Queima a língua, né? Eu chupei uma bolsa chamada Tina. Ah, peraí. É nome de cu. Não sei se era o seu. Não sei se era bolsa isso aí. O Zop te enganou, hein? Chupa minha Tina. Eu falei, tem uma bolsa dentro do meu toba. Gabriel Asmar, Tina, que é consagrado o nome de toba. Não dá pra. pra ser usado em nome de... Se alguém te fala chupa minha tira, você já... sabe que é top. Você vai no cu, você vai no cu. Você começa a lamber na nuca da pessoa e vai até o cu. Não tem. E para. No máximo, vajanos. Para no vajanos ali. Vai. Ah, Vandriano. Uma bolsa chamada tulipa, né? Tulipinha de frango? É aquela que... É bem temperada. Tá crescendo os pelos, apontando os pelos, fica parecendo pele de frango ali mesmo. Muito bem, Vandriano. Parabéns aí pelo conceito. Edgar... É a Toninha. A Toninha. Aí eu muito coloquei uma chana tramposa, rapaz. Aquela que é duas horas. Três demão de língua, rapaz. É aquela que dá trampo mesmo. Muito bem. Essa foi a rodada final. Vamos para a soma dos nossos pontinhos. Muito bem, então, empatados na posição final, os dois de mão dadas. O ruim não é Vandriano, não, o ruim é mão dada. Com 390 pontos, Vandriano e Anderson Negão. Ué, como é que eu fiz menos que ele? Então, Vandriano e Anderson Negão, os últimos aí, os mais burros aqui da mesa. Mas não fica assim não, Vandriano. Nem sempre você dá pra ganhar de um retardado. Não é todo dia que ele tá quente. Às vezes ele tá com sorte. Às vezes ele somou errado e somou menos. Às vezes eu somei errado e é menos, entendeu? Muito bem, aqui em quarto lugar... Com 396 pontos, Wesley Zop! Ah, não acredito, pô! Tina! Tina! Não acredito, ladroeira! E aqui o ganhador da pica de bronze. Opa! Em terceiro lugar, nosso convidado, Edgar! Edgar! Mesmo bêbado de ressaca, conseguiu ganhar de retardado de velhos. Mas aí é fácil! Parabéns! Dizem que o ser humano cansado ele é mais criativo. Eu tava fazendo uma pesquisa de campo aqui. Ah, sim! E com 439,5, eu no segundo lugar. E Gabriel Asmar com 440! Filha da puta! Parando por meio ponto! Desgraçado! Mano. Outra vez por 0,75. Tá cada vez mais apertado. Tá diminuindo o seu ritmo. Diferente aí. Do cu de alguém aqui. Diferente do Uranus de alguém. Exato. Muito bem, então mais uma vez com a pica da Curradanha, o nosso menino de ouro. Ele que não deixa passar nenhum Ulisses. Ele que detona todos os Ulaírs. Ele que come o cu de estalinhos aqui, rapaz. Fez a mãe do Zop gritar loucamente. Usou bebês recém-nascidos de forma disfarçada, ninguém notou. É o menino ágil, é o ninja do Curradanha. Gabriel Asmar, é o momento do seu discurso de da vitória. Eu queria dizer que o importante não é você gritar stop, o importante é você completar tudo que for possível. Mas pera, não necessariamente primeiro, né? Não com nomes bosta, né? Não com nomes bosta aí. Não, não se focar em um, esperar alguém gritar stop, você ficar com zero em todo o resto. É verdade, um bom discurso. O nosso também aí ganhando o prêmio revelação... Vandriano, cotas pra membros da PAI, né, Vandriano? Pode fazer seu discursinho. Ah, o meu discurso eu ia dizer é que não adianta copiar o coleguinha, se no final das contas você vai ser burro. uma lição de vida. Então, nossos dois vencedores, Gabriel Asmar e o Vandria. Aê! É a cota, a cota você de especial. Você também é o ganhador, Vandriano. Os últimos serão orgulhosos. Não, escreveu com bosta na porra. Então pra isso ganha mais 50 pontos. Não comeu a caneta. É, parabéns, Vandriano. Deixa o negão com raiva. Puto, né? Só ele ganha parabéns. Eu vim de roupa hoje. Chegamos ao fim desse episódio maravilhoso, esse episódio aí de Curradanha. Espero que vocês tenham se divertido. Dessa vez não tem como o Zop falar que foi injustiçado. Não, fui só burro mesmo. É velho broxa mesmo. Não tem noção das coisas. Resumindo é isso. Muito bem, Vandriano, dê seu tchau pra galera aí. E fala aí sobre a Tico Produções. Gostaria de agradecer aí, mais uma vez, estar gravando com o pessoal. E tô com dor no maxilar. É que o pó é grande mesmo. Eu não queria fazer comentário, mas já que o pessoal comentou aí. E Tico Produções, estamos aí Americana fazendo eventos, logo logo outros eventos aí. E vamos que vamos esse ano. Firme e forte. Que marketing, não? Nossa, rapaz, é o rei do marketing. Esse cara é bom, hein? Parabéns, mano. Pra quem acertou a mesma quantidade que o Negão, vocês podiam esperar muita coisa, não. Mandou bem. O cara fez slogan pro nome do cu dele. Mas pra Tico Produções não faz. Tico Produções é uma produtora de eventos. Traz produtora de eventos vários comediantes. Isso. Aí na cidade, região, né? Sim, mano? Sim. Estamos aqui com o Edgar, ajudando ele, levando ele pra cima e pra baixo aí. E tem... Ajudando não, ferrando ele, né? Porque pela agenda que ele faz. É que assim, ele não sabe ainda, Osop. Ele vai descobrir isso mais pra frente. Ajudando, claro. Mas tem uma página lá no Facebook... Tico Produções, que direto vocês sorteiam ingressos lá. Sim, cada evento que a gente está fazendo, pelo menos uma vez por mês aí, a gente está sorteando. Então o pessoal acompanha aí nas redes sociais, Tico Produções, tanto Instagram quanto o Facebook. Tem sorteio, tem desconto, tem promoção, então vale a pena acompanhar as páginas lá da Tico Produções. Tá com uma parceria do Chorume agora, o mesmo show que o Edgar vai fazer. Eu não sei se eu vou continuar essa parceria depois de hoje, não. Por enquanto não. Está com a parceria. Mas até agora tá fechado, né? O que a gente vai apresentar lá na FAC também. Sim, vamos fazer FAC. A Faculdade Comunitária de Santa Bárbara apesar do Oeste. Apesar de ser fechado... Apesar de ser fechado... Tem portões, né? Tem. É, sim. Mas, porém, apesar de ser fechado esse evento, a gente vai gravar e vai lançar no feed sim, depois. Sim, sim, então, com certeza. Brincadeiras à parte, vamos lá, Edgar. Agora é hora de você falar. Faz umas piadas. Não tem esse negócio do cara do stand-up. Oh, faz umas piadas aí pra mim. Fazer o cara fica olhando no seu olho. Você que é bom, né? Você que é bom. Você que é engraçadão. É quando tem orgia no hospício, eles metem o louco. É verdade. Nem sei se foi piada ainda. Eu não sei se é legal você falando isso olhando pra minha avó no canto do estúdio, porque louco e tá comendo merda ali. Mas tá. E ela mete o louco. E gritando que vai meter o louco. Mas tá bom, tudo bem. Se é piada pra você. É legal esse seu tipo de humor aí. Né? Bem que o stand-up acabou nos anos 2000, né? É verdade. Bem que falam, né? Ou só eu falo isso, acho não sei. Que você, mas tá certo. Né? Brincadeira, Edgar, manda bala. Toda vez que eu vejo, temos camisas tamanhos especiais, eu imagino uma GG assim, ó. É que tem um pessoal que acha essa piada um pouco ofensiva, né? Que não conhece. É que alguns também não entendem. Camisarias não gostam. É que eu cresci com pessoas especiais, né? Minha mãe já sempre deu aula pra pessoas especiais. Teve uma escola dentro de casa, né? Com pessoas especiais. Então eu cresci com eles, né? Tinha um aluno dela lá que ficava o dia inteiro dentro de casa batendo palma, assim, tipo, ficava o dia inteiro batendo palma. O apelido dele era Testemunha de Jeová Home Office. Bom, excelente. Por Skype. Domingo de manhã ele liga no seu Skype. Fala uma coisa agora. Qual a melhor rede social pra te seguir? Qual que você Instagram, prefere? Instagram é que você mais gosta. Instagram é que eu mais gosto, posto mais coisa. Tenho story pra postar piadinha bosta, né? Mas é boa. E posta Instagram, stories lá? Posto bastante stories. Tem mamilo? Vai ter mamilo seu. Às vezes aparece. Não, não, vai ter mamilo hoje. Hoje, tem um hoje, hoje. Sigam hoje. Vai ter mamilo e vai ter um mamilo. Me avisa quando sair ao ar que eu posso lá. E hoje também, não tem problema. Todo dia. Todo dia vai ter que ter um mamilo. Vários mamilos. E também, eu, como eu falei, né, vão nesse show do dia 24 que eu vou gravar pro meu YouTube. E vai ter mais coisa no YouTube. E também entra no YouTube. E YouTube e, acha como você lá? Edgar Agostinho. Tudo Edgar Agostinho. Tudo é Edgar Agostinho. E é importante falar que os seus pais já tinham uma deficiência e colocaram o seu nome de Edgar. Edgar, é E-D-E, né? Edgar. Que eu não gosto muito desse nome, né? Até que o pessoal fala, pô, mas por que você não troca o nome artístico? Tira o Edgar, deixa só o Agostinho. Porque daí não vão achar que eu sou comediante, vão achar que eu sou taxista, né? daí eu deixei o Edgar ainda. Boa mas crítica, eu... Pedro Cardoso. Olha só, que se mostrar mais inteligente que o Vandro. Empatei era no azar. Empatei porque dei azar. Então, Edgar Agostinho nas todas as redes. Todas as redes sociais. O Facebook eu não uso muito, então é melhor o Instagram e o YouTube. YouTube vai ter muita coisa bacana. Eu tinha vez que eu fui Porsche lá, a Record censurou. Então tá só vídeo meu de stand-up mesmo. Então, você foi pro Porsche e a Record censurou. Falei precisando fazer essas piadinhas de Deus aí. E com Deus não se brinca. É que na, quando eu fui lá, foi censurado no programa também. Quando eu fui lá, eu fiz uma piada. Você fez a entrevista? Não, eu fiz aquele quadro. Você fez o show, fiz abertura, o quadro, ali, fiz o Tela Vista. Humor da caneca do Porsche. E daí eu fiz uma piada sobre a demissão do Porsche e a Universal numa mesma piada. E daí ela foi censurada. Vai tá, então, mas você nem tem gravação disso, você não pediu pra eu sua namorada. Eu tenho a gravação, só que ela tá censurada, então somente eu consigo ver. Mas então... Parabéns. Então chama imagina memória. E fala, igual o seu olha, pênis enquanto esse gravação. Exatamente. Eu pensei, nossa, esse cara é importante, já foi pra televisão. Tipo, eu já penso, nossa, ó, já foi censurado. Você já foi entrevistado por um cara no Giro Total? Você já foi entrevistado no Giro Total? Eu não cheguei nesse livro, tô rumando. Né? Porque o Wesley Zobb já foi, pô. Podia ser colocado no stop com o isso daí. Clóvis, a mulher sem Vitor. Então sigam lá, Edgar Agostinho, vamos prestigiar esses humoristas aqui da nossa região e humoristas bonitos também. Ah, sim. Jovens e bonitos. Jovens e bonitos e com pau relativamente aí agradável. Agradável quando você quer dizer tromba de elefante, você chama de agradável. Tromba de elefante são agradáveis. Para os elefantes são, é verdade. Para as elefantas também. Para as elefoas. Muito bem, obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado também, Vandrian. Você também. Você merece camisas especiais, Vandrian. Não tô gostando disso. Não. Vandrian. Parou, gente. Parou. Vandrian, chega. Um tchau no lugar de Anderson Negão. Tchau, negada. Boa. Muito melhor que Anderson Negão. Gabriel Asmar, o seu tchau nas suas redes sociais. Pra você que quer acompanhar a gente nas nossas redes sociais, na Curradanha em Facebook e Instagram. Curradanha com F. Lixo do Lixo. E no Twitter, @NectarDoLixo. Falou, galera. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui jogando comigo e que foram quase tão bons igual o Ganso. Quase tão bons quanto a Quarla, né? Muito Quarla. Bem, Wesley Zop. Nossos demais contatos do seu tchau pra galera. Tem o e-mail nosso, que é o autocríticas@chorume.com.br. Em breve voltaremos a ler aí. Sim, começaremos a ler 2018, exato, hein, gente? Fiquem tranquilos. Tem o WhatsApp, que é o DDD 19994955485. E os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, Ouvintes Lamerojos. E parou. Muito bem, obrigado por terem ouvido até aqui, espero que vocês tenham gostado, obrigado Febrino por inventar o alfabeto pra poder a gente jogar stop, até o próximo episódio, que você tenha uma boa semana, tchau!